E o senhor acha que é possível a pessoa aprender a controlar as emoções sem frequentar uma religião que ensine isso? Difícil, filho. Difícil. Xi, como é que tu vai controlar um vento forte desse se você não tivesse uma doutrina pra seguir, filho? É, filho, as pessoas não são nada sozinhas, filho. Não são? É, Xi, claro que sim, não. É, meu pai. Salve os negros africanos, salve os negros negreiros, salve o povo do Congo, salve o povo de Angola, salve a lenda dos preto velho, Kakurukai é preto velho. Adorei as almas, Kakurukai é meu velho. Adorei as almas, Kakurukai é meu velho. Kakurukai é pra lá, filho. Kakurukai é preto velho. Kakurukai é vovô. Xaravaxi, filho. Salve, meu avô, tudo bem? Xaravaxi, filho. Qual que é o nome do senhor? Xi Pai Joaquim, né, Chifio? Xi Nego Velho, Pai Joaquim de Angola. Pai Joaquim de Angola? Xi. Eu já falei com o Pai Joaquim nesse meu trabalho. Algum deles foi o senhor? Xi não. Xi Chifio, primeira vez que tu tá falando Xi Velho, Chifio. Xi Pai Joaquim de Angola, Xi se estende por muitos. Muitos, né? Qual que é a função do preto velho na Umbanda? Xi preto velho, Xi nasce Umbanda, fio. Xi é humildade, Xi amor, Xi caridade, Xi fio. É. Xi passa tranquilidade pra Xi fio, né? É. Como é que o preto velho vê a quimbanda? Xi preto velho, Xi vê quimbanda que Xi come normalmente, Xi fio. Xi tem nego Xi velho que trabalha Xi dentro de alguma linha quimbandeira, Xi também, né, fio? E trabalha dentro de linha quimbandeira? Xi depende de Xi. Xi nego Xi trabalha assim dentro de linha quimbandeira. Da quimbanda Xi que Xi toca nela. Na Umbanda, filho. Uhum. Tem nego que dá lá também. Assim como tem baiano que dá lá também. Assim como tem nego que trabalha a ponta também. Ajudando a quebrar esse feitiço, né, filho? Ah, entendi. O preto velho ele é mais evoluído que o Exu. Que filho, você é um... Xi energia diferente, né, Xi Fio? Uhum. São linhas de trabalho completamente diferentes, Xi Fio. Xi preto velho, Xi não faz Xi dizer. Toda a entidade tem seu valor. Xi sabe? É. Agora Xi depende de Xi do culto, Xi que vai. Xi pôr nego velho acima. Xi Exu abaixo, Xi dentro de um lado, Xi preto velho tá acima assim. O senhor fez muita bondade enquanto encarnado? Xi fez mais maldade do que bondade. Eita. Xi nego feiticeiro, filho. Aham. Acho que o nego mandava demanda pra cima do senhor de engenho também. Mandava. Beijo. E dava certo. Ixi, viu? Ixi, o nego foi falar pra tu. Ixi. Ixi, quem aprendia as coisas lá? Nasceu já lá junto com o Nachi também, filho? Você sabe? Quem aprendia? Não sei. Quantos Exu que tá hoje aí trabalhando, Chifio? Tem o conhecimento da magia? Aprendi da maçã usada junto dos negros. Muito Exu que tá trabalhando hoje, tem conhecimento da magia e foi aprendido na senzala com os negros. Ixi. Ixi, sim, fio. Xixalinha da ancestralidade tá toda ligada, Chifio. Ixi, tem muito Xi negro que se foi escravo que é Exu também hoje em dia, Chifio. Deixa. Chimei, tem nego chifre que. Se escravo que chifre hoje em dia na condição de Exu. Ah, sim, claro. Assim como não te tem de tudo, chifre. A ancestralidade não tá presa só no. Assim como eu posso falar pra você. Numa única racha, filho, tá entendendo? É. Deixa, filho, deixa de falar assim. O que que o senhor já teve que fazer dentro da Quimbanda como trabalho e ocupação? Filho, nem quando trabalha em linha de Quimbanda, é. Acho que quando é a demanda de energia mais baixa, filho. E nem baixa o seu nível para trabalhar naquela força, tá entendendo? O que que quer dizer um preto velho baixar um nível? Que na forma da espiritualidade, da sua roupagem, né, filho? Se nego pra trabalhar com devida energia, e se adaptar com a energia que for necessária, tá entendendo, filho? Assim pode ser feito também, filho. Que não tem esse problema, filho. Onde se pichijar, nego se tá e vai. Vai. Muitos não vai, outros vai. Vocês precisam de ajuda dos encarnados no desenvolvimento do vosso trabalho? Chifio, dentro de Umbanda, isso é um trabalho coletivo, que exige esforço dos espíritos e de vocês encarnados também, tá entendendo? Sim. Se tudo isso tem uma ligação, isso então se precisa, enfim. Porque senão não ia existir incorporação, né? Não tem necessidade, filho. O preto fazia tudo sozinho, muito se faz também só. Nunca. Se o senhor tivesse um terreiro hoje, seria, com esse menino, seria um terreiro de Quimbanda ou de Umbanda? Chumbanda chama em casa, né, filho? Sabe? Se preto trabalha. Se dentro da lei de Oxalá, né? Você tá entendendo? Se aquela Chiquimbanda fosse dentro da lei de Oxalá, chinego vai trabalhar. Agora Chiquimbanda do jeito que Chicaveira se faz, se preto velho não tá lá. Não tá lá? Não, sim. Claro. Por que não é o lugar do velho lá, filho? Como? Ali não é o lugar do velho, filho. Não é? Não. Esse lugar do velho é dentro de lei de Oxalá, filho. Esse sim velho desce lá. Esse sim velho pratica amor e caridade lá. Esse sim nego velho pode levar sua humildade, informação e acolher as pessoas que estão ali necessitando, filho. Esse sim pode fazer isso. Claro. E o senhor. Qual foi o último trabalho que o senhor fez no mundo espiritual? Como que resolveu? A pessoa teve que ter fé? Ah, Chinego. Se as pessoas têm que ter a sua fé, você tá entendendo? Para as coisas saírem de acordo mais rápido, mais forte, Chifio. É. Você tá entendendo? Sim. Porque se viu, não tiver fé no trabalhador, se não vai dar força pra nego. Se nego não trabalha com isso aqui, e nem com isso aqui, filho. Se nego trabalha com a fé, filho. É o principal alicerce do trabalho do nego é a fé, filho. E se não tem fé, se não tem trabalhador, filho. Nada disso adianta sem a fé, filho. É. Sabe? Sim. Se de tanto sofrimento que nego se teve, se de tanta coisa que passou, se a fé nunca se perdeu, né? Muitas pessoas esperam do preto velho um vovô arcado e todo se tremendo. Porque quando as pessoas veem algo diferente, fala que não está incorporado. A gente não pode criar uma única expectativa em cima de uma entidade, filho. Se cada qual chama uma entidade do seu jeito. Se tem nego que quando se vovô Antônio, se vovô Bento, sabe? Se quando se fala de vovô é. Se diz com um nego mais velho. Agora quando se diz pai, se diz como um nego. Se não necessariamente se tão velho, filho. De preto velho, tipo uma roupagem de linha espiritual, onde se trabalha os espíritos. Se não necessariamente se vai curvar, ficar torto. Claro. Pode uma pessoa chamar o preto velho no momento que ela quiser desenvolver a mediunidade? Se tiver um propósito em cima disso, você deve se chamar de preto velho, né? Se preto velho se vem a partir do momento que se tiver uma pessoa para se preto velho receber, se preto velho vai estar lá. Esse é o propósito de preto velho. Tá. As pessoas podem receber o preto velho dentro da casa delas, onde elas moram? Oxe, claro, se viu. Não tem problema nenhum, filho. Se a pessoa tiver já aquela mediunidade já aflorada, já se aquele conhecimento com o seu nego velho, se você não é somente médio inteira, filho. Você é médio o dia inteiro, filho. Na sua vida toda. Sabe, filho? Claro. Mas esse perigo da pessoa buscar incorporar o preto velho em casa e chegar no espírito de um sofredor? Sim, filho. Se pessoa se tem equilíbrio espiritual e se tem sua firmeza feita espiritualmente, filho. Se nego velho se vai estar sempre acompanhando, filho. E se nego velho quando se está perto, o nego velho se vem sim. E se não tem sofredor não, filho. Se sofredor, se não vai se passar pelo preto velho. Se sofredor, se é muito diferente do nego velho, filho. É? Deixa. Como que o médium faz para aprender a discernir a diferença da vibração dos espíritos? Você tem que se conhecer cada energia de guia, né? Saber diferenciar qual que é qual, se qual que se vai vir trabalhar. Sabe, qual que é o seu guia que está na sua frente, filho? E chamar por ele, filho. Se tu não pode te cantar para um preto velho, se vir um baiano, filho. Se tu não pode te cantar para um Exu e vir um preto velho, filho. Se cada qual tem sua chamada. Aquilo se direcionado para te chamar, invocar espírito, né, filho? Pode acontecer do médium ter incorporado do preto velho e do nada o Exu pegar ele? Sim, pode sim, né, filho? Mas isso se médium ficar se dando se passagem e abertura para Exu, né? Aí se vai aflorar e dar Exu para encostar, né, filho? Se nego está em terra. E algo precisa ser feito, se chama Exu também. Se nego dá passagem, sem problema, para Exu se encostar e fazer aquele trabalho. E se nego trabalha paralelo com isso. Se dentro de Umbanda, se nego trabalha com Exu, Exu trabalha com nego. Claro. É, entre o Exu e o Preto Velho, existe respeito, igual existe respeito de hierarquia, Preto Velho é superior ao Exu? Existe, né, irmão? Dentro de lei de Umbanda, Chifio, Exu que trabalha já na lei de Umbanda, uhum. tem que respeitar nego velho, Xixinho, Chifio. Uhum. Exu já sabe disso a partir do momento que ele é ativado dentro do culto de Umbanda. Uhum. Ele já carrega toda essa sabedoria, Chifio. Ele já sabe o valor que ele tem lá também. Já sabe que vai fazer trabalho junto com o Xixi de Preto Velho, junto da lei de Xoxalá maior. A gente estudou como fortalecer a incorporação mediúnica do Exu e do Caboclo. O senhor pode falar como fazemos isso quanto à incorporação do Preto Velho? Chifio. Você pode fortalecer a incorporação negro de qualquer tipo de entidade que você carrega, né, filho? Uhum. Isso se passa com o tempo, se com o seu conhecimento, com o seu aprendizado, filho. Sabe, filho? Certo. Se, do mesmo jeito que se fortalece com um, se fortalece com o outro também. Sabe, filho? Sim. Se fazendo suas orações, batendo suas velas, né, nego? Sabe, filho? Sim. Fazendo aquilo que a espiritualidade te cobra para um bom desenvolvimento, filho. Sabe, filho? Certo. Nunca abandonar seus guias espirituais, filho. Se tu tem um compromisso com uma casa te sagrada, né, irmão? Se tu tem que cumprir aquele te compromisso. Se tem que estar lá aquele dia certo, naquele horário certo, filho. Se com aquela roupa que te pedem, filho. Com aquele banho te tomado de defesa, né, irmão? E o mais importante de tudo, chegar lá de coração aberto, né? Esquecer os problemas da sua vida e ir lá disposto a fazer o que você for fazer lá. Disposto. É. Se o médium vai na casa de um bando indisposto, Pai Joaquim de Angola, o que acontece com ele e com a corrente? Se todas as pessoas têm seus dias ruins, né, filho? Dia ruim? Sim. Se o que pode te acontecer é que a pessoa acaba te dando mais valor para aquele problema que está com ela, né, filho? Uhum. Sabe, filho? Certo. E ela fica ligada naquilo lá e vai atrapalhar, filho, um pouco. Essa não vai estar emocionalmente equilibrada, filho. Mas nada te impede de nego encostar também e fazer o trabalhador. Né? O Chico, o importante é, você pode chegar ruim na casa, filho. Mas tu tem que sair melhor de lá. Sim. É verdade que a Umbanda pode ser considerada o psicólogo dos pobres? Chifio. A Umbanda pode ser considerada psicólogo de qualquer um. Se não só de pobre, Chifio. Sabe, Chifio? Certo. Seu Preto Velho, qual que é a diferença entre o médium estar incorporado e não estar incorporado? Se depende no que você está querendo te dizer diretamente, Chifio. É, vamos dizer. Se tu pode falar que se pessoa pode se ter uma incorporação mais forte que outros. Sim. Se em níveis de incorporação, né, filho? É. Se tem pessoas inteiras que se trabalha e faz muito com sua entidade bem próxima, né, amigo? É. Faz ali todo o trabalho só irradiado. É, filho, se pode sim, né, filho? Uhum. Se tem muita benzedeira por aí, se que não se incorpora, se mas que tem um poder muito grande na sua mão como a erva, né, filho? Esse se tem os poderes da mediunidade. É outro tipo de mediunidade diferente que existe também. E funciona assim, né? Funciona. Funciona assim. Se negocio velho, se muito negocio velho trabalha assim em casa de espírita, que não seja de Umbanda, né, filho? É. Lá se não tem sua incorporação por completo, filho. Mas se Preto Velho se faz presente, filho. Você está entendendo? Assim como Xi, enquanto o preto velho Xi está trabalhando na Umbanda, Xi, o Exu está ali presente também no teste incorporado, mas Xi está ajudando no trabalho. Sim. Assim que é também que acontece. Xi, do mesmo jeito que Exu toma conta enquanto o Xi negro está trabalhando, assim ele está trabalhando, mas o bicho já está incorporado também, Xi, viu? E Xi, assim tem pessoas que Xi trabalha desse jeito. E Xi, com o tempo, Xi, a pessoa sabe que o tipo de Xi trabalha Xi, é desse jeito. E ela Xi, começa a ver a força que ela tem para trabalhar com esse tipo de mediunidade, viu? E ela é procurada tanto quanto os outros médicos que se recebem um preto velho por completo, filho. Você está entendendo? Certo. Mas eu não posso achar, ou posso achar, Pai Joaquim, que quando eu estou incorporado eu vou estar me sentindo igual quando eu não estava. Sente-se diferente durante a incorporação? Sim, filho, sim. A corporação é um fenômeno diferente que se acontece, né, nego? Uhum. Quando a pessoa está com seu guia espiritual de incorporação, você está sob o comando do nego, sim, né, velho? Você está sob o comando do preto velho, sim, senhor, né? Então, tu sabe que seu nego está ali com você, filho. Uhum. É seu nego que está aqui, né, né? Claro. Aqui se quem está se preto para Joaquim. Claro. E o que a gente faz para evitar que a gente mesmo acabe passando anos e anos mistificando com boa intenção? Xi, viu? Xi, não pode, Xi, viu? Ficar se mistificando, viu? Por que não? Você ajuda as pessoas, só o seu conhecimento às vezes já é suficiente. Que pessoa tem que saber de qual tipo de incorporação que ela se tem, viu? Ah. E se buscar o conhecimento em cima daquilo. Uhum. Se ela está no começo, vai se desenvolver mais. E se pessoa que está no casual vai te ajudar também. Vai te auxiliar, viu? Uhum. O que se não pode é se ter pouca falta de paciência, viu? Ah. Sabe, viu? Se não foi daquela vez, filho, pode ser que de uma próxima vai acontecendo. Você tá entendendo? Sim. Agora, se ficar se duvidando de você próprio, filho, aí isso não vai favorecer nego, não. Não vai? Isso não faz, né? Eita. E tem um banho, assim, super especial que o senhor pode passar, que a pessoa toma e incorpora ali na hora? Ixi, filho. Esse banho mais pra Xi não existe, não. Se incorporasse lá no chuveirador já. Não existe, vô? O que Xi pode fazer, nego? Uhum. É Xi contato com o seu guia espiritual, Xi, fio. Uhum. Procurar Xi contato com a natureza, com mata, fio. Uhum. E Xi atrás da erva que nego pede pra tu buscar. E fazer as coisas pra ele, fio. E fazer seus banhos, nego. Uhum. Se deve fazer isso aí. Isso sim se deve fazer, filho. E se não se uma vez só, mas se no decorrer de sua estrada, né? Sempre fazendo essas coisas aí, filho. Uhum. Sempre manipulando energia de preto. Uhum. Como faz para manipular a energia de preto velho? Se a energia de preto velho é tipo muito simples, né, amigo? É? Se compra-se uma imagem de seu nego. De qualquer uma que seja, que se fio que se trabalhador de Umbanda, é simples imagem, fio. Uma imagem. Se Umbanda se trabalha somente com se imagem, fio. E ervas, né, nego? Assim que se Umbanda se trabalha se um ponto de luz, erva, se uma imagem, né? Se chefe imagem, se aquela imagem fazer um cruzador numa terreira. Arrumaste um cantinho de devoção para tu pôr no seu cajuá. Junto com aquelas imagens de um ponto de luz e erva de nego velho também. Se pode pôr um pote de café com vinho lá para nego. Xixi, areia de praia com grão de café bastante de peixe. Se pode fazer xixi também, xixi, na jubá, xixi. Xixi, nego xixi também gosta de xixi, colocar xixi mineral para o pé de nego. Uhum. Que mineral que é esse? Xixi, nego usa xixi chipetas, né, fio? De energia, né, fio? Se nego chegou já uma turmalina negra aqui, fio. Na ponta do pé. Que pra puxar a energia que tá na cara. Esse chifio, se o nego trabalha assim, quanto o outro preto trabalha de forma mais simples ou de forma mais pior também. Tem vários jeitos de nego trabalhar, né, fio? Assim que se vai indo fazer os trabalhos. Mas se tu pode fazer suas firmezas assim, fio? É? Se tu não precisa se ser esse pai de santo pra ter as coisinhas que te agradam no seu cantinho, fio. Sabe, chifio? O que que quer dizer firmeza, pra quem não entende? Se firmeza, chifio. Firmeza, se o nome já te diz uma firmeza, chifio. Se é uma coisa que te dê firmeza, chifio. Você tá entendendo, chifio? Sim. É uma coisa que você se acredita naquilo, fio. Sabe, chifio? Como é que se olhando aparentemente, aquilo parece não ter nenhum valor, fio. Acha que aquilo lá... Você sabe que aquilo lá é um ponto de ligação, fio, entre você, fio, e seu preto que tá ali. Sabe, fio? Pode ser um simples. Pode ser um simples vasinho de planta ou de flor bonito, sabe, fio? E se você transformar aquilo como um ponto de força seu, aquilo acaba te virando firmeza, fio. Você sabe? Alguns exemplos que eu deixo de imagem, de vela, de erva, que são assim. Mas tu sabe como te faz uma firmeza pra tu, fio. Antes de tudo, tem que ser um lugar preparado, bem limpo para aquilo. É. Onde você passa pode depositar essa energia naquele lugar. E que aquela energia faça parte de você, da sua vida. Você tá entendendo, filho? Ah. Isso daí é uma, tipo uma armação que vocês ensinam como um placebo que as pessoas conseguem utilizar essa ferramenta para entrar em sintonia com vocês. Sim, filho. É simplesmente isso, né, Igor? A gente que se faz, viu? Olha. E aí o senhor coloca uma vela preta e branca. O que, que quer dizer essas cores dessa vela? Chifio. Chinego velho, chifio. Se trabalha com velha branca somente, chifio. Se assim como se ponto de luz, se, e cada qual não se assombando com a sua cor. Se preto velho, se usa branco, se usa preto. Não tem esse problema. Isso aí não vai diferir muito, sabe, chinês? Se um ponto de luz pode ser branco, se a magia da cor branca se dá na branca, se serve de muito, né? Se para qualquer um, filho. Não precisa ser necessariamente só comigo velho, filho. Se meu filho, se pode acender vai a branca para qualquer um que ele quiser. Sabe, chinês? Esse que se tem, filho. Aí você vai se dar sua pessoa, né, filho? Tá. Fazer as coisas assim. Pai Joaquim, muita gente acredita que acender vela com anjo de guarda é uma besteira, que só faz gastar dinheiro com vela. Como que o senhor responde a essa ideia? Ixi, filho, isso é muito fácil de responder, né? Se a pessoa acha que se... gelar pelo seu anjo de guarda cheia besteira. Então não precisa de acender vela nem de fazer nada, viu? Se você não se acreditar em anjo de guarda, se nada te vai ser de efeito, viu? Se sabe, viu? Agora se tu faz aquilo com um propósito, o efeito será feito pro seu anjo de guarda, viu? Se aproximar. Pode ser aquele seu anjo do jeito que ele se for. Está entendendo? Mas explica pra gente quem é esse tal de anjo da guarda e se ele já é anjo, pra que ele precisa de vela? Ah, chifio. Anjo de guarda, se simplesmente é um espírito chamigo que te acompanha, filho. Você tá entendendo, chifio? Se tu não pode se dar uma característica por se determinado de anjo de guarda, espírito gelador que acompanha tudo. Sabe, chifio? E se não precisar de luz, quem se precisa de luz é tu. Então você deu uma vela pra mim, não pro anjo da guarda. Ixi, fio. Você quer fazer divisões que não existem aí. É, então. Se tudo que tu faz, fio, seja direcionado ao seu amigo, seja direcionado ao anjo de guarda, seja direcionado a qualquer guia, se tu tá fazendo no seu nome, você tá entendendo? Ah, já tá, já, automático. Sim. Se tá te fazendo aquilo direcionado para você, esse nego precisa daquilo porque ele vai fazer aquilo vibrar em cima de você. Você tá entendendo? Entendi. Assim que se é. Você não pode se ficar com divisão, se fio. Sabe? Não. Claro. Vou apresentar um cenário. Duas pessoas saem de casa para trabalhar. Uma tem um anjo da guarda, com a vela acesa certinho. O outro acha que isso é uma besteira. E aí, no final do dia, os dois voltam para casa felizes. Pode-se considerar que não valeu de nada acender a vela? Sim, nego. Isso, tu tá fazendo se comparações, né? É. Se comparações não são muito se válidas, né? Não. É, claro que se não, né, filho? É. Se aquele nego que te gosta de acender a vela para anjo de guarda, ele te vai acender e te vai sair pro seu dia e voltar a te feliz. Sim. Agora, se esse mesmo nego que gosta de acender a vela para anjo de guarda, se não te acender ela e sair de casa, te vai voltar infeliz. É. Você tá entendendo, chefio? Sim. E se é aquele que te não te dá a bola, chefio, se não vai te dar importância para achar isso. A gente não tá pensando em anjo de guarda, chefio. Esse o pataco dele tem outros valores mais importantes que ele acha, em vez de gastar com uma vela de anjo de guarda. Sabe, chefio? Pode ele gastar com o que ele quiser. Hein? E muitas vezes em coisas tão inúteis quanto uma vela. Certo. Assim que isso acontece, filho. Mas se as pessoas que estão desligadas de uma crença espiritual, filho, se vive-se no mundo da ilusão. Porque esse vida é muito mais que isso, filho. Porque se tu na sua natureza, a verdadeira natureza sua não é carne e osso, você tá entendendo, filho? Não. É seu espírito que está aí dentro. Ixi. E ele que vai te levar. Sua carne se vai por descendo. Vai. Como a gente faz para saber com certeza que nós não somos só uma máquina que quando morre acabou tudo e que a vida continua? Chinego, deixa eu falar uma coisa assim pra você que se tem dentro do seu coração, que é sentimento, né, filho? Sabe, filho? Sim. Esse sentimento é que faz você te motivar, te ficar feliz e ficar triste, filho. Ficar alto e ficar baixo. Uhum. Isso que te dá pela importância. Esse como as coisas não podem ser se só carne e osso, só se máquina que anda. Claro. Como a gente ajuda um irmão explicando pra ele que não deve ficar fazendo besteira porque depois que morre a gente vai colher tudo aquilo que a gente fez? Isso não te ajuda, chifio. Ah. Isso tu não pode explicar e querer enfiar isso na cabeça dos outros que pra eles não se fazer esse besteira, chifio. Ah. Sabe, chifio? Essas pessoas, quando se não quer, se não vai escutar, chifio. Mas se a pessoa, esse nego vai falar uma coisa que é muito simples, hein? Se a pessoa não vai precisar morrer para precisar da sua ajuda, nego. Se a pessoa, quando precisa da ajuda dos outros, quando ela se vê numa situação difícil, ela se vai atrás de uma ajuda, filho. E elas vão se ver que elas não são aquela pessoa tão forte que elas acham que é, filho. Se eu tô ofendido com o outro irmão da outra religião, eu posso devolver a pedrada? Se fio, se nem você não vai se dar de autorização para você dar pedrada em ninguém. Você tá entendendo? Aí o que acontece, viu? Se tu fazer de dar pedrada nos outros, se as consequências são suas. Você sabe, a escolha se foi sua, filho. É. Se não vem se perguntar para nego e nem pedir uma pedra de pescada para jogar a cabeça de outra pessoa. E aí que a pessoa diz assim, meu pai, ele me ofendeu, ele merece, agora ele merece o troco, porque o que ele fez é imperdoável, e aí? É que se você não decide o que as pessoas merecem, você está entendendo, filho? Você não pode decidir pelo merecedor que as pessoas têm que sofrer, filho, você sabe? Você tem que seguir a sua vida, filho, você sente se dá importância para essas coisas, não o que se faz. Se ele for merecido na caminhada da vida dele, ele vai tomar os tropeços. Sabe, Chifre? Uma pessoa que se não faz bem, se você se afasta, né? Você vai se afastar daquilo. Aquilo já não vai te pegar, Chifre. Porque esses voadores vão ser outros, né? Se você se tem Oxalá em coração, se você se tem Negolé do seu lado, você não precisa se preocupar em se pegar esse tipo de sentimento, filho. E esse tipo de pessoa, né, irmão? Quando que é lícito, permitido e correto a gente rebater um insulto? Acho que qualquer hora, filho. Se cada pessoa tem seu livre-arbítrio para fazer isso que quiser, filho. Então, filho, a permissão você já nasce com ela. Então, se tu vai fazer, se for da sua vontade, filho. Se tu não tiver esse controle sobre suas emoções, tu vai rebater as coisas que acontecem para tu. Você tá entendendo? Se tu começar a agir no impulso em cima de tudo que te acontece, filho, você vai se perder a sua razão. Você vai agir em cima de dar raiva, filho. E não em cima da razão. Aí você já começa a se bagunçar tudo, filho. Você vai pegar esse costume que vai fazer de você uma coisa. Vai se tornar um defeito seu. Você tá entendendo, filho? Sim. Entendi. Chique, chique. Hoje é sexta-feira. Sexta-feira santa. O que significa pro preto velho? O que acontece no mundo espiritual nesse dia? Que sexta-feira santa, né, filho? Tá ligado? Esse menino Jesus, né? Esse pode ter sentido no mundo espiritual. A diferença de religiões que se cultua cristianismo aqui com vocês, né, filho? É, gente, um dia sagrado, né, filho? E se tem que se dar valor pra Jesus. Ele se muito fez a caminhada do homem. Muitas coisas tem que se dar graças a ele, né, filho? E se nego também chegar longe de Cristo. Claro. E o senhor acha que é possível a pessoa aprender a controlar as emoções sem frequentar uma religião que ensine isso? Difícil, filho. Difícil. Como é que tu vai controlar se um vento forte deixa se você não tiver uma doutrina para seguir, filho? Chefe, as pessoas não são nada sozinhas, chefe. Não são? É, claro que não. É, meu pai. A gente não era uma religião, mas basta. Sempre ela vai procurar se dividir aquele problema que ela tem com alguém próximo dela, filho. As pessoas não podem carregar essas coisas tão sozinhas, filho. E se a pessoa procurar um banda só pra fazer amizade e... pra fazer parte de uma família, pode? Acho difícil. Se um banda chama uma família, filho. Se pessoa se procura se casa de um banda, filho. Se ali começa a se fazer suas amizades, filho. E ali acaba se tornando uma família. Se uma família de amigos espirituais. Se uma família de amigos encarnados também. Claro. Esse que se acontece com pessoas que se estão ligadas de Umbanda. Se ninguém se nasceu se conhecendo de Umbanda, se viu. Cada qual se teve seu tempo e foi ligado. Hoje em dia se segue de Umbanda. Como se aquilo se fazendo parte da sua vida, viu. Se muitas pessoas entram na casa, assim como muitas se chai, muitas ficam, viu. E assim vai ser até o resto da sua vida, viu. Entendi. Ô, pai Joaquim, a gente está aproximando dos 20 minutos final. O menino fez uma oração pro senhor quando ele chegou. Deixa eu pedir. O senhor que pediu? Deixa, filho. Se pai Joaquim se não pediu sua oração para te filho. Mas se filho se vê, se não deve, ele se sente mais seguro de fazer sua oração para pai Joaquim. Esse oração, filho, era a oração de nego velho, de para qualquer um. Se tu põe o nego do... o nome de nego velho que tu quiser nela. É. E se preto velho te engrandece e agradece seu oração, filho. Se preto velho, se tu não pode esquecer que nego velho se pode ter sua luz e pode ser elevado, filho. Mas nós somos espíritos com sentimento, onde recebemos a graça da oração divina, sim, senhor, né? Claro. E aí o que acontece quando uma pessoa está em casa e antes de incorporar ela faz uma oração? Ela cria um campo de proteção, de energia, de sintonia, como que é? Eixa, filho. Se oração se serve de muito valor, filho. Se tudo se tem seu fundamento, filho. Se você se toma seu banho de erva, se para fazer sua limpeza material, se oração também ajuda na sua limpeza e na sua descarga, filho. Se oração se abre um campo para chegada de negros também. Para se limpar o astral, para se limpar aqui o casual, para se trazer a firmeza e a força necessária, filho. Tudo tem sua força, filho. Abre-se, filho. Então eu vou ler e pedir às vezes uma explicação para o senhor do que está dizendo aqui. Pode ser? Deixa, filho. Diz assim, Pai Joaquim, oração ao Pai Joaquim. Pai Joaquim, que está em nosso pensamento e ocupas um lugar de destaque em nosso coração. O senhor acha que todo preto velho ocupa lugar de destaque no coração de um umbandista? Sim, filho. Se preto velho se está presente no coração e na vida de um umbandista, filho. Se preto velho se figura principal se de umbanda, filho. Não se tem se umbanda sem nego velho, filho. Se nego velho se está se presente no coração de um umbandista. Sempre se tará, filho. Se cada xumbandista se dê valor para o seu negro velho. Se negro velho é conhecimento, é pureza firme, né, filho? Como é que dá valor pro meu negro velho? Eu fico colocando café para ele toda sexta-feira? Se que sabe o valor que você dá para ele, né, filho? Se tu pode fazer isso, se tu quiser colocar café, filho, se aquilo partir de dentro do seu coração, você tá dando valor para ele, esse filho. Se você achar que o seu valor é tão grande que não precisa de café, você vai se estar dando esse valor do mesmo jeito, filho. Sabe-se, filho, não se pode falar de qual que é o valor que você tem. Sabe-se, filho, o valor tem um valor, seja ele qual for, filho. Tá. Está entendendo? Sim. Daí diz assim, abençoado seja o teu nome no céu, assim como de redenção foi o teu sofrimento na terra. Foi de redenção o sofrimento do senhor? Se abençoado seja o sofrimento do nego velho, filho. Se nego velho já teve sua caminhada escrita e seu destino para viver, filho. Esse sim foi abençoado na vida de nego velho, filho. Esse sim que se tornou nego velho. Se firme na espiritualidade, filho. Elevado se na sua humildade, filho. Esse sim que fez o nego velho se engrandecer, filho. Esse sim seja abençoado em nome de nego. Bendita sejam as tuas agonias físicas, assim como para sempre sejam louvadas as tuas angústias morais. Isso o espírita vai... Este filho, é para te dar valor em vida que esse nego teve, bendita sejam louvadas as agonias de nego velho, filho. Bendita sejam todas as graças que o preto velho... Mas um espírita que lê isso ele vai dizer assim, como assim sejam louvados as suas angústias morais? Angústia moral tem que ser tratado, não louvado. E aí, vô, como que o senhor fala? Responde a essa... Xixi, não pode se criticar, xixi. Se a crítica xixi, não é fortalecer, xixi. Não é. Você está entendendo, xixi? A crítica não é fortalecer. Benditas sejam louvadas as críticas das pessoas que pontam o dedo para nego velho. Louvado seja. Intercede por nós junto ao Pai misericordioso. Tu que já galgastes as escaladas luminosas da espiritualidade e comunica-nos essa força inquebrantável que elevou teu espírito aos páramos celestiais onde te encontrares. Se tu tá pedindo te ajuda de nego velho, se nego velho se intercede junto com o Pai Oxalá, filho. Se tá pedindo te ter essa proteção, essa sabedoria que esse nego carrega para passar para a sua senha, filho. Se tu tá pedindo te a força, o axé de nego, velho. Tá pedindo te a força, a sabedoria e a calma e a tranquilidade que esse nego velho tem. Se tu não tem dentro de você, filho, eu te empresto a minha para tu ter um pouco, sabe, filho? Oh, meu Pai. Anima-nos a prosseguir, impávidos e serenos, através dos obstáculos da vida e combate em nós o desânimo traiçoeiro que, como o banzo fatídico, nos aniquila o ser. Tu tá pedindo, filho? A mão de velho bandado junto com o teu. Você tá entendendo, filho? Sim. Tu tá pedindo um amigo pra tu ter do seu lado, filho. Sabe, filho? Sim. E cada hora que Xixum faz oração, se tu lembra disso na sua cabeça, filho. Uhum. Isso te dá certeza que o nego tá sempre de mão dada com o Xuxê, filho. E assim caminhar junto com você. É isso, filho. Entendi. Ajuda-nos a vencer na vida material, assim como quando em vida tua ajudaste, com teu labor escravo, o teu senhor de engenho. Tá aí, tá pedindo uma ajuda também, né? Somente se você está pedindo uma ajuda, filho. E se dentro de si dessa ajuda, você está louvando se também, fazendo uma grandeza para nego, velho, filho. Ensina-nos a ter, com tua experiência milenar, a calma, a resignação, a compreensão, que é muito necessitamos, e que estejamos sempre contigo, assim como Jesus te tem em santa glória. E aí, quando as pessoas dizem que o Espírito Preto Velho não é evoluído, e agora que a oração diz que Jesus já tem vocês na sua santa glória? Ixi, filho. Se as pessoas se podem dizer o que quiser de negro, filho. Se negro se não está se importando com isso, filho. Se vocês falam o que vocês quiserem, filho. Vocês não tem como se arrancar a verdadeira espiritualidade de dentro do negro velho, filho. Esse não vai conseguir... Nem com palavras, nem com calúnia, filho. E sabe isso, filho? Sim. Você só vai se deixar de se ter um amigo muito bom do seu lado, se você não acredita em nego velho, filho. Sabe isso, filho? É mesmo. Vocês não se pode se pôr... Quem são vocês para se pôr acima das coisas, filho? É. Entre vocês aqui ou entre os amigos espirituais, filho? É. Vocês têm que começar a enxergar os efeitos que vocês têm, você tá entendendo, filho? É. A ti, bondoso Pai Joaquim de Angola, oferecemos esta prece, reafirmando a nossa fé, a nossa crença e a nossa esperança na tua força espiritual, sempre a serviço do bem. Este está reafirmando a sua crença, filho. Este que já preto, este já nego já disse tudo. Isso. Que está reafirmando a sua crença. Você já está te dando mais força para aquilo que você acredita, filho. Você está entendendo, filho? Certo. Essa é a oração de nego velho, te de muito de poder e sabedoria. Esse que se tem que se ficar perguntando para nego. Esse para você guardar dentro da sua cabeça e perguntar para você mesmo. Você está entendendo, filho? Então se baixa ficar com essa oração e pensa nela, o que que se... Se a oração significa para você, filho. Você sabe? Claro. Se coloque-se no lugar do velho. Faça essa oração se colocando-se no lugar do velho. Como se fosse você, nego velho. E acredita nisso, filho. Que se você vai ver isso, você não ficasse bom. Ei, meu pai. Daí continua assim. Protege-nos, querido Pai Joaquim, que tanto sofresse quando da tua passagem pela terra. Dá-nos a coragem que às vezes nos falta para que possamos prosseguir em nossa jornada e algum dia tenhamos merecimento para receber as graças divinas. Assim seja. E que assim seja, filho. Se mais uma vez essa oração foi feita com muito farol de sabedoria, oh. E que possa alcançar as pessoas que estão ouvindo isso aí também, filho. Sim. Sabe? Certo. Beijo. Vovô, se tem alguém em casa que está ouvindo a gente agora e tem um obsessor, um sofredor do lado, escutando junto, o que mensagem que o vovô passaria para um espírito desse? Esse espírito tem que se abrir mãos desse sofrimento, filho. Esse espírito sofre mais que essa pessoa que está sendo obsessiva, sabe? Isso, sofrida, né? Enquanto esse espírito... Não abre mão dessas coisas muito pequenas, filho. Se vai viver na escuridão, sofrimento. Se sabe, filho. Se espírito sofre porque está em busca de amor e luz que ainda não encontrou, filho. Esse bichinho vai sofrer, vai carregar isso, fio. Isso é muito ruim, porque xixi já desencarnou com uma agonia, fio. Isso ficar carregando, se não é bom, fio. Mas se muitas vezes, peito velho, não adianta se falar que o escofedor que não quer dar ouvido. Não quer? Sim. Eita. Mas que Oxalá abençoe essa pessoa sofrida também, fio. E que esse que se encontra seus caminhos, e que se um dia possa dividir essa graça divina com todos. Como é que chama essa pessoa que... Como é que a gente identifica que está sendo obsediado, Pai Joaquim? Se pessoa, fio. Se qualquer pessoa tem um tipo de sentimento e sabe que alguma coisa que se está atrapalhando, às vezes não sabe identificar o que está sendo, filho. Às vezes elas mesmo não têm noção do que está acontecendo com o seu ser. Às vezes se obsessor não faz aquilo tipo maldade, filho. Se obsessor está em busca de alguma coisa para se apegar também, filho. Se de repente se pessoa muito próxima se desencarna, às vezes o espírito não tem a noção e conhecimento que se está fazendo obsessor na pessoa, filho. Se tem se muitos espíritos se faz por intenção de maldade, se outros se faz apenas em busca de um desespero, de se encontrar alguma coisa, ou se manter um contato com aquele que ainda está aqui ligado no campo da terra, filho. E esse que tem que ser doutrinado e orientado para que chegue um caminho de luz, que é aquilo que não pertence mais àquele mundo, né? Aquele que agora se faz parte de outro mundo, filho. E que aquele outro mundo, que tem outra forma de se viver. Esse não se faz mais parte desse, filho. Que quando esse se tivesse bom, que esse pode se vir para ajudar espiritualmente e se orientar essa pessoa também. Assim como acompanhar ela para defender o seu de inimigo. Se o espírito que está ouvindo a gente diz assim, não, mas peraí, eu estou atrás dele, não é de graça não. Ele realmente, na outra vida, acabou com a minha vida. Isso daqui que eu estou fazendo não é nem metade do que ele merece. Cheguei em você para justificar. Decidindo que o outro merece, filho. Ele está se perdendo esse tempo, filho. Atrasando esse vida de negro de fio. De fio de negro, filho. Esse está se perdendo seu tempo, filho. Que esse tempo se vai se baixando. E se vai continuar naquilo lá. Com aquele propósito de atraso, filho. Esse não pode fazer isso assim. Mas esse negro também se pode proteger, filho. Pode. Se pode orientar as regiões de espírito, se quiser, filho. E se o espírito, pai, que está obsediando alguém agora e ouve a gente, diz assim, viu, quem me mandou fazer isso vai me maltratar se eu não fizer direito. Quem é que vai me proteger? É melhor eu fazer. E aí? Esse espírito, eles não respondem por eles, filho. Então. Se eles não têm o direito de escolher seu caminho, eles deixam na mão de outro espírito mais forte que controla ele, filho. É. Esse ainda não se tem força, filho, para sair dessa situação, filho. Então não pode chamar o senhor? Esse, muitas vezes esse não vai se dar ouvido hoje, filho, para aquilo que esse negro quer falar. Se sabe, filho? Sim. Esse que um dia se vai se contar seu caminho na paz. Esse que um dia vai seguir. Se Pedro não sabe que dia, que hora que vai ser. Mas se que vai se contar, filho. Ninguém se merecedor de sofrimento eterno, viu? Esse que se pode voltar se para encarnar aqui se na Terra, para viver mais um pouquinho e se aprender junto com vocês. É verdade que o fato da pessoa não frequentar uma religião, nem fazer oração, coloca ela mais exposta aos espíritos sem luz? Se pessoa se pode ficar vulnerável e abrir as portas para quem ela quiser, filho. Depende do lugar que ela faz o frequentador, filho. Sabe, filho? Se que pessoa fica aberta e vai atrair aquelas coisas ruins para perto dela, filho. Esse já vai acontecer, filho. Que se pessoa que não tem uma direção, filho, alguma coisa se falta para ela, filho. Se não é? Se bens materiais não vai suprir aquela pessoa até um certo ponto, filho. Aí vai chegar uma hora que se não vai mais suprir ela, filho. Acho que algo que vai estar faltando dela, algo verdadeiro dentro daquela pessoa que ela ainda não encontrou, filho. Algo verdadeiro que ela ainda não encontrou. O que existe de verdadeiro dentro de todos nós que precisamos encontrar, Pai Joaquim? que a verdade está dentro de você. Oxalá está dentro de você, viu? Você procura ter as coisas boas dentro de você, viu? Se você, no seu fundo, por mais pedido que você tenha, você tem que começar a saber diferenciar o que é de importante, viu? Seja por amor ou seja pela dor, viu? Tá bom, meu pai. Chinego que vai fazer seu caminho agora. Vou passa uma mensagem final, vô, para quem acompanhou a gente até agora, estudou e quer se melhorar. Que Chinego que deseja uma boa caminhada para todos, viu? E que você se encontre na paz de Oxalá, viu? Que você se abrace no seu dia a dia, viu? Que vocês tenham compreensão para com o outro, viu? Que vocês acreditem na força de, de um poder maior, viu? Com o nome que vocês querem acreditar, viu? Que vocês tenham isso no seu coração, viu? Que senão o caminhada vai ser mais cheia de pedra, viu? Esse que chinês, você pode baixar essa mensagem para tu, viu? Graças a Deus, Pai Joaquim. Muito obrigado por ter vindo e iluminar esse trabalho que eu faço com a sua presença, viu? Que nem você agradece também, viu? Tem muita grandeza tudo isso, viu? Graças a Deus. Que se deixe na paz do Xalá com Jesus Cristo, viu? Em nome do povo do Congo, e povo de Angola, que se o navio negro continuar navegando para ajudar todos os fios que estão aqui nesse cajuado. que assim seja. Que assim seja, meu Pai, graças a Deus. Deixa a palavra. Senhor Carlos Souza? Opa! Como é que o senhor está se sentindo agora? Eu me sinto muito bem, né, meu? Por chamar, né, e ser atendido, né, pelas minhas entidades aqui, né? Eu ainda tenho dúvida, né, antes de fazer as coisas, mas putz, depois é um merecimento muito bom, né? Dúvida como assim? Eu sempre ainda continuo me questionando, né, perante a espiritualidade, né? Duvidando da minha mediunidade, da minha força, né? Então, mas isso é uma coisa que eu ainda tenho que superar, né? Eles estão aqui, né? Graças a Deus eu sou atendido, né? Eu chamo, eles vêm, né, cara? Eles conseguem passar a mensagem. É aquele propósito que consegue ser cumprido. Né? E é isso, né, meu? Pra você, assim, qual que é a diferença entre um médium tá incorporado e não tá? Um médium tá incorporado e não tá. É, o que que você sente quando se incorpora? Puta, eu abro meu campo de energia, né? O máximo possível pra que a entidade possa, né, ter o domínio sobre mim. Pra que eu possa fazer aquele trabalho que ela tá precisando passar, né? E eu não sei te responder direito como está incorporado ou não está, né? Acho que você está se referindo a algumas dúvidas que muitas pessoas ainda têm, né? Mas isso vai do decorrer da caminhada de cada um, né? Eu me questionava muito também no começo, né? O que, que era, o que não era, né? E você tem que entregar, né, cara? Entrega. Entrega que isso aí não pertence a gente, tá entendendo? Isso aí pertence ao tempo deles, né? E a gente está bombando aí, né? Tá certo. Gratidão. Obrigado. E o senhor acha que é possível a pessoa aprender a controlar as emoções sem frequentar uma religião que ensine isso? Difícil, viu? Difícil. Como é que tu vai controlar um vento forte desse se você não tivesse uma doutrina pra seguir, viu? As pessoas não são nada sozinhas, viu? Não são? Claro que não. É, meu pai.